de mim este cálice, sem que eu beba. Sai do peito um soluço profundo, de chorar não posso me conter. Pronuncio uma palavra somente, mas de uma não posso dizer. Seu sofrer não me sai da lembrança, ao sentir que eu culpado é. Pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade.